cachaça curou essa cara de homem. Imagina se não, do amor dela. Itamar, Itamar, mexendo com você. Aqui tem sentimento. Mais uma inédita pra galera. Mexendo com você. Eu já fiz de tudo pra te convencer, mas você pediu pra eu te esquecer. As horas se passam e você nem aí. O meu coração tá pra desistir. Desistir do amor e tomar cachaça, porque essa ingrata não tem coração. No bar eu bebendo, sofrimento passa. A porta do bar é minha solução. Eu vou beber e não chorar. Vou me embriagar, vou esquecer dela. Cachaça curou essa cara de ontem. Imagina se não, o amor dela. Eu vou beber e não chorar. Vou me embriagar, vou esquecer dela. Cachaça curou essa cara de ontem. Imagina se não, esse amor dela. Canção do meu parceiro é do Baiano. Alô, minha galera de Irará, minha Bahia. Tamo junto. Portal do Arrocha. Eu já fiz de tudo pra te convencer, mas você pediu pra eu te esquecer. As horas passam e você nem aí. O meu coração já tá pra desistir. Desistir do amor e tomar cachaça, porque se ingrata não tem coração. No bar eu bebendo, sofrimento passa. A porta do bar é minha solução. Eu vou beber e não chorar. Vou me embriagar, vou esquecer dela. Cachaça curou essa cara de ontem. Imagina se não, do amor dela. Eu vou beber e não chorar. Vou me embriagar, vou esquecer dela. Cachaça curou essa cara de ontem. Imagina se não, esse amor dela. Eu vou beber e não chorar. Vou me embriagar, vou esquecer dela. Cachaça curou essa cara de ontem. Imagina se não, do amor dela. Mas você pediu pra eu te esquecer.